966, desça para o nível de voo 050. 050, 966. Torre, boa noite, ao Azul 2712, próximo a ponto espera 22, pronto. Azul 2712, a sua saída agora foi modificada por solicitação controle para lotar, após lotar direto Aracaju. Lotar, após direto Aracaju, está modificando Azul 2712, ainda mantém o ISC 2500 pés? Não, não é necessário, após a decolagem, cumprir o preço da lotar com o Fábio Carto. Vento 210 graus, 149, autorizado a decolar a pista 28. Autorizado a linha de decolar a pista 28, saída lotar, sem restrições, conforme carta, Azul 2712. Correio, voo 1869, se aproximando, ponto esperado 28. 1869, autorizado, alinhar e manter, pista 28. Ali, mantenho, 1869. Goiás. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2712. Controle 712, boa noite, contato radar, fuga para o nível de voo 970, via saída lotar. 2712. Afastado 10 milhas na cabeceira do eixo de decolagem, gestão de córter a 495 sua decolagem. Entra autorizado a linha e decolada 28, voo 1869, sendo o traço da decolagem. Informe que está livre da restrição de 2500 pés, pode cumprir o preço da LF no Bravo. Sempre livre da restrição, voo 1869. Voo 9966, desça para 2000 pés, o ajuste no 02, autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 28, repasse estabilizado. 2000 pés, 1012, vai chamar estabilizado, voo 966. 2712, obrigado. Salvador, gol 1869, decolou, na 6 segundos. Gol 1869, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída Elétrica, 1 no Bravo. 36, Elétrica no Bravo, gol 1869. Delta 869, tinha o meu centro Recife, a ILA 26, decimal 0. 260, obrigado. Eu, Vitorinho de Aquila, está em contato radar, 66 milhas norte de Salvador, Troia de Alagoas, está interceptado, chegada de FIT, reporte no 10 de FIT. Estabilizado, Copa Vista, gol 966. 1966, torre, 1-8, decimal 6. 18-6, boa. Boa noite, gol 1966, final pista 28. 1966, avistado, vento 200, grosso 4, mas pouso autorizado, pista 28. Autorizado, pouso, pista 28, 966. 219-66, Sola 020, Xemino 2, Anderson Malato, Sola. 219, boa. Torre Salvador, é o 645, passa Salvador, Gol. Gol 645, autorizado, alinhar e decolar. Vista 28, vento 190 graus com 039. Alinhar e decolar 28, Gol 645. Gol 645, decola 24, chame 119.8, boa viagem. 19.8, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Gol no 645. Gol no 645, boa noite, contato radar, sou para o nível de voo 360, saída São Bruno. 360, Gol no 645. Desvia direito, voo no 645 pro A2, o 195. Fecho 645, autorizado 220, fala por quantas milhas? 60 milhas. Fecho 645. Salvador, boa noite, tá 3897, monitora da 28. Boa noite, tá 3897, autorizado alinhar e decolar. Pista 28, 2200 graus com 04. Autorizado alinhar e decolar da 28, tá 3897. O 2792 passando agora a posição cônjuge, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, boa noite, 2792. Boa noite. Sete de curso, 29, chame 398 por viagem. 398, obrigado, tá 3897. Flores Salvador, tá 3897. 3897, contato radar, para o nível de voo 320, via saída São Bruno. 320, São Bruno, tá 3897. 1945, chame o centro Recife, 125, decimal 1. Patrulha em Salvador, Antônio 3897. Solicita para o A215 para desviar de formação em Sanvio ou para o Odimont, como for melhor. O 3897 está autorizado, desvio, aguarde coordenação com o centro para voar Mótima. Certo, 3897. Pronto para decolar. A formação é bem de lida, senhora. Queixa, entendi, você é 3897. Obrigado. Controle, Salvador, Vitória de Silva, no ideal de descida para o Chico, que estamos agora 2,5 milhas a passar. Apago meu vetor índia aqui, vou descer para 3 mil pés, o ajuste no 012. 3 mil para o 012, o vetor índia aqui. O 3897 é autorizado, voa Mótima. Mótima, obrigado, 3897. O 3897, chame o centro Recife, 125, décima 1. Recife, 251, centro 3897, obrigado. Decolou 37, chame 19-8, por viagem. 19-8, Tenerife 62, 59, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Tenerife 6259. Tenerife 259, boa noite, contato radar, vou para o nível de voo 360, via saída São Rondo. Subindo 360, via São Bucuno, Tenerife 6259. Então, meu vetor índio aqui, vou descer para 2 mil pés, autorizado a final do PTG Metelete, Zulu, pista 2-8, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado para o PTG Metelete, Zulu, 2-8, vai reportar estabilizado, vetor índio. Controle Salvador, Sinema 259, poderia voar na proa de Dendê, está presente? Sinéria 259, vou inicialmente na proa de Leda. Inicialmente Leda, Sinéria 259. Sinéria 279, pode subir sem restrições? Risco na salida, restrição de uma centena, submantenha o nível de voo 360. 360, livre de restrições da uma centena, Sinéria 259. Sinéria 259, autorizado pelo centro, voa na proa de Dendê. Direto Dendê, Sinéria 6259. Pista 3879, autorizado a linha área decola na pista 2822 no 0, próximo 49. Linha área decola na 9259, chame o centro Recife, aí 125, décima 1. 251, pode chamar o controle, tem 3879. Sim, boa viagem. Controle Salvador, boa noite, tem 3879, decolando para o 2600. 3879, boa noite, contato radar, contato nível de voo 300, via saída São Bruno. Via São Bruno, tem 3879, poder voar uma ótima, tem uma formação em lida. O 3879 está autorizado, desvio, aguarde para o Edmótica. Gente, 3879. Mantenha a proa 227 da formação, o tratamento 3879. Gente, 3879. O vetorinho de Aquila estabilizou? Afirmativo, o vetorinho de Aquila estabilizou ILS Zulu, Zulu, caso 028. Vetorinho de Aquila, chame agora a torre, 198, decimal 6. 1986, meia, ciente, o vetorinho de Aquila. Boa noite. Boa noite. Salve, salve, boa noite, o vetorinho de Aquila, o vetorinho de Aquila, o Zulu, 200, estabilizado. Boa noite, vetorinho de Aquila. Vento 2, 20 graus, com 5 nós, pouso autorizado, pista 18. Pouso autorizado, 18, vetorinho de Aquila. 379 autorizado pelo centro, atrás de Mótica. Gente, muito obrigado, 3279. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 2781, vamos esperar Golf. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2781, vamos esperar Golf. Salvador, boa noite, 2781 da Azul. Salvador, boa noite, 278 da Azul, Ponte para Golf. Boa noite, 278, autorizado a linha e manter, pista 28. Ah, ele mantém 28, 2781. Vitor, Índia, Kilo, solo 52 com Apache. Solo 5, vai dar, né? Gente, chame solo em 121, décimo 9. 121, né, Vitor Índia, Kilo. Autorizado a decolar, pista 28, vento 200 graus com 5 nós. Afastado de milhas, eixo de decolagem, um helicóptero a 300 pés, não vai interferir com sua decolagem. Chame o centro Recife, 125, 1. Recife, 25, obrigado. Boa noite. 7789, Global 54, chame 19, Global Gás. 7789, chama o controle 19, 8, 2, 7, 8, controle Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, para o nível de voo 960, via saída Elefa, Ono Bravo. Elefa, Ono Bravo para o 960, 2781. Controle Salvador 2781, dentro da possibilidade de voar Conquista. 781, aguarde, coordenação com o Centro Recife. Aguardando, obrigado. controle 2781 azul. Prossiga. Possibilidade de voar ou pilar da presente? Controle a saída, voar de coordenação. Adam.